ciúme dele com você. Mas sempre que abre seu stories, está feliz com ele. É o motivo a mais pra eu beber. Eu tô querendo outra posição e nem tô falando de colchão. E agora minha agonia é esperar ele errar pra você me amar. E agora minha agonia é esperar ele errar pra você me amar. Na rua, em casa ou em qualquer lugar. Eu sei que falei que era forte e não iria sentir ciúme dele com você. Mas sempre que abro seus stories, está feliz com ele. É um motivo a mais pra eu beber.